3520, desce a 2000 pés, sem restrições, ajuste 10014, reporte estabilizado, localizador. 2000 pés, após desvios, voa Duna. Prossiga, Golf de Oscar. Está autorizado, meia porta ao termo, eu vou ao fim de Oscar. 120, complete LS X-Ray, chama a torre em 1918 decimal 95, bom dia, bom pouso. 1995, obrigado, bom dia, 3823520. Torre, bom dia, 3520, estabilizado, lateral. Golfing de Oscar, na escuta do sol. Positivo, Golfing de Oscar na escuta. Sentido e ingressa, centro segunda, posição 03, parte 1, após será reautorizado até o parte 3. Tentativo. Oi, bom dia, tá 3520. Controle está 3530, negativo contato com a torre. Ok, aguarde, a pista está livre, o vento é 1,10 graus com 7 nós. Gente, livre pouso, baixa travão. Livre pouso, 3520, tenta novamente 1895. Bom pouso, comandante, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia, 3520, chama só 121 no decimal 9. Então 3520, muito bom dia, como me recebe? Agora 5x5. Gente, estou autorizado o táxi de Alfa, me reportam de Juliette. Alfa de Juliette, 3520, chamamos por inúmeras vezes na colocação final à torre, bem negativo contrato. Gente, teoricamente falha, o controle avisou que eu não estava conseguindo, eu coloquei o playback aqui no meu sistema, porém eu não obteve nada, só uma chamada, porém não saía a voz de seu. Plutão 3520, fica atento ao Boeing da Gol, sendo rabocado, posto com cautela, ingresso Juliette, posição 03 do Pat 1. Torre Salvador, voo frente a Oeste, para Mano Serra, do Coisa de Sete. Bom dia, obrigado. Sim, de Govio. Salvador, Gol 1173, bom dia, ciente da informação de área, autorização Guarulhos. Gol 1173, bom dia, sou autorizado Guarulhos, eu de voo 360, vai decolar 10, curva direita, saída da El, transição lenta após voa bridge, e eu fiz 16, após Belo Horizonte, após Trive e após conforme rota. Controle Salvador, pere 119, decimal 35, transponder 5074. Alô, 173, comportamento correto, vamos para um pushback de saneamento. Alô, 173. Salva mais 3520. 3520, quanto cópia? Autorizado Aracaju, nível de voo 190, decolada 10, curva esquerda, saída Pucajamo, após você sair direto Aracaju. Controle Salvador, pere 119, decimal 35, transponder 5071. Pucajamo. Após prossegue Caju, após prossegue direto Aracaju, tá 3520. Chama pronto, se estiver com salvamento, 3520. 5556, aciona identificação. Vem na proa de Duna, desça 2000 pés, ajuste no 013, reporte estabilizado no localizador. Botão 3520, se autorizar, me chama para um táxi. Rotando 3520, sou autorizado táxi via Pátio 1, táxi Índia, ponte Palma 0, torre 11895, com ajuste altímetro 1033. 3520, Lima, Decopso, 0, vento 120 graus, 092. O voo 1173 para posicionamento na posição 10. 1173 está autorizado, missão prontada, apenas confirmando. Poderia confirmar o nível de voo que o senhor copiou? Copiei o 370, conforme cotejado. Sente, o nível de voo autorizado 360. 360, voo 1173. Complete a LS Extraction na torre 11895, bom pouso. 1895, obrigado. Torre Salvador, trip 5556, final da 10, baixou e tá bom. 5556, ajuste o ultimato no 013, continua a aproximação e aguarda que está livre. Evidência aguarda. Não, 3520, da Colab 33, chama controle 119, 35. 35, boa noite. O 35556, autorizado pouso, se chama 0, vento no 20 graus, 089. 5556. 0, boa noite, contato radar, suba 190, saída pública. 990. 173 para o táxi 161, 4 horas e 10 até no Galeão. Gol 1173, está autorizado o táxi, é Pátio 1, táxi é Índia, ponte para 10, torre 1895, ajuste altímetro 0013. Thank you, 1013 azul, ajuste, Pátio Índia 295, ponte para 10, 1013, boa noite.